Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando, eu e o carnaval. Hoje o pau tá quebrando o Brasil inteiro, né? Isso é um país abençoado por Deus. Todo mundo quebrado, lascado, a inflação batendo na porta. E o povo brincando carnaval, falando mal do governo, tomando cerveja e divertindo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Agora segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Hora que o banco abrir na quarta-feira, que o nego vai lembrar das bobagens que fez. O primeiro telefonema que recebe é do gerente do banco. Ó, faltou aqui. A discoteca do Cleitão traz hoje Fernando Souza e Matheus. A frase retocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, Salmo 116. Bem adequado esse salmo para quem está começando o carnaval. Deus salva da morte. O trem é feio. E a dica de hoje, gente, brinque com alegria, cuidado com os excessos e encapa o trem na hora do fuco-fuco, porque os filhos do carnaval nascem em novembro. É feito agora em fevereiro e nasce em novembro. Nós vamos trazer hoje algumas canções do carnaval. Vou começar com a do carnaval aqui da década de 30. É, rapaz, o grande Noel Rosa, Agenor de Oliveira, As Pastorinhas. A estrela d'alva no céu desponta, e a lua anda tonta com tamanho esplendor. As pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena, da cor de Madalena, não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me sais da lembrança. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Thank you. Agenor de Oliveira, as pastorinhas, era assim que se fazia carnaval nos velhos tempos, com as marcha rancho. Esse ritmo se chama marcha rancho, né? E dominava o carnaval. Tinha as marchinhas, e naquela hora que era para dar uma descansada, entrava uma marcha rancho dessa, né? E tem algumas maravilhosas que nós vamos recordar no programa de hoje, de segunda e de terça-feira também. Abraçando a doutora Yara Fonseca Ferrari, é uma advogada aqui de Brasília, mora em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Doutor Yara, um grande beijo, seja muito bem-vinda, viu? É carnaval, Agildo Ribeira, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu dessa vez acerto na loteria. Já cansei de todo dia me vestir pra trabalhar. São 7 horas, 9 horas, qualquer hora. Isso não me importa agora, meu negócio é descansar. Pra mim vai ser domingo todo dia, pois é essa a alegria de todo trabalhador. Além do mais, é assunto que se encerra. Trabalho pra mim é guerra, prefiro fazer o amor. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Mas eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu dessa vez acerto na loteria. Já cansei de todo dia me vestir pra trabalhar. Só 7 horas, 9 horas, qualquer hora. Isso não me importa agora, meu negócio é descansar. Pra mim vai ser domingo todo dia, pois é essa a alegria de todo trabalhador. Além do mais, é assunto que se encerra. Trabalho pra mim é guerra, prefiro fazer o amor, ó. Mas trabalhar, só vou criar galinha. Mas eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Não, não, não vou trabalhar, só vou criar galinha. Vai ser domingo todo dia, pois é essa a alegria de todo trabalhador. Além do mais, é assunto que se encerra. Trabalho pra mim é guerra, prefiro fazer o amor. Não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Mas eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Não, não, não vou trabalhar, só vou criar galinha. Você o conheceu como humorista, mas ele arriscou ser cantor. Porque não cantava nada, né? Mas no carnaval vale tudo. Agildo Ribeiro, só vou criar galinha pro Rômulo Rodrigues de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Rômulo, um abraço para você, seja muito bem-vindo. Essa canção aqui tem 78 anos. Ela foi gravada em 1938. Nem seu pai não tinha nascido ainda, hein? Almirante Touradas em Madrid. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amores pro Brasil. Eu vou fugir dessa conversa mole para boi dormir. Thank you. Espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, isso é conversa mole para boi dormir. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Almirante Touradas em Madrid. Eu vou dar uma paradinha agora, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tô recebendo aqui a revista O Parlamento e Pesquisas, que saiu hoje. É uma revista muito famosa aqui na nossa região do Planalto Central, editada pelo jornalista Walter Brito. Ele faz aqui o circuito Goiânia-Brasília e tem, ele colocou aqui na capa uma matéria: Cleiton Aguiar lança dupla sertaneja Eliane e Samuel. E ele arranjou uma briga minha com meu amigo Zezé de Camargo, porque eu fiz uma confidência aqui, né, na nossa conversa, que foi uma longa conversa para sair uma matériazinha pequena. E sabe como é que é jornalista? Jornalista gosta de dar notícia, né? E ele botou aqui na página 12: Cleiton Aguiar pede para Zezé de Camargo parar de cantar e lança a dupla sertaneja Eliane e Samuel. Na verdade, o que eu disse foi o seguinte: é que eu gosto demais do Zezé e acho que ele está se expondo, porque realmente ele não tem mais a voz que tinha antigamente e ele não tem necessidade nenhuma de continuar cantando. Mas isso é um problema dele. Eu fiz uma observação aqui e o jornalista não perdeu tempo e colocou aqui. Certamente isso vai gerar alguma polêmica por aí, mas o meu amigo Zezé de Camargo vai entender que o que eu falei foi na proteção dele, não para criticar, porque eu acho o Zezé o maior gênio da música sertaneja do Brasil. Se você quiser programar um evento depois do carnaval, né? Porque o ano começa agora, depois do carnaval que o ano começa. E nós vamos ter aí festas de exposição agropecuária, festa de aniversário de cidade, festa da padroeira, festa disso, festa daquilo. E às vezes você não sabe como é que você faz para contratar o artista, que é a parte mais difícil mesmo, né? Anote aí um telefone que pode lhe ajudar. 9981-3601, 9981-3601. Você programa a festa, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligue 61-9981-3601 e contrate o show de Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, em ritmo de carnaval, uma marcha frevo, vida boa. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Deixa a tristeza de lado, sorriso franco, sua mão na minha mão. Eu tô dizendo que a vida é boa, não chore à toa, cante esta canção. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Preste atenção nas estrelas, olhe a luz do luar. Sei que parece antigo, mas deixe disso, vamos namorar. Eu tô dizendo que a vida é boa. Você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria. Venha, morena, vamos passear. Entro aí se todo mundo corre. A minha marcha eu não vou mudar. Deixe de lado a correria louca. Venha, morena, vamos namorar. Eu tô dizendo que a vida é boa. Você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria. Venha, morena, vamos passear. Cleiton Aguiar, vida boa pra minha amiga Domingas, lá na Lagoa da Escola, lá na Bahia. Pro seu filho Jefferson Soares, que não perde o nosso programa. Ela curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora e também pela Tropicaliente FM lá de Dom Basílio. Ela escuta duas vezes por dia. Minha amiga Domingas, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para minha Bahia querida, né? A terra que eu gosto, onde eu sempre fui recebido como se eu estivesse na minha casa. Não é à toa que eu peguei uma baiana, casei com ela e fiquei 38 anos casado, né? Fiz cumprir aquele juramento até que a morte os separe. O combinado é que eu fosse primeiro, mas Deus não respeita a gente, inverteu a ordem e me deixou aqui penando nesse mundo com saudade da minha baiana querida, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? Vamos tocar até o dia que ele quiser. Amelinha, frevo, mulher! Os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. E gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Ai, a folha do não me toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desatando o cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. E gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Ai, a folha do não me toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. A trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o vento sacode. a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Amelinha Frevo Mulher pro Léo Bessa, ele não diz onde mora, mas chega para fazer parte do nosso Facebook. Léo, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Ele tá chegando para participar do Facebook do Cleiton Aguiar. A sugestão do beijar. Tá virando uma piada esse negócio da banda Calypso, né? O Chimbinha separou da Joelma, botou uma moça loura lá, ficou 3 meses, já separou de novo. As más línguas estão dizendo que ele quis pissuir a moça e a moça não quis, mandou ele embora. Isso é fofoca. Eu tô vendendo o preço que eu comprei, não tô ganhando R$1.000 na conversa. A sugestão do beijar, Joel Macalipso, Ai Coração. Ai coração, me dá vontade de chorar. Pra saber se eu estou bem, não tô legal. Eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal, precisando de você. Quando vejo a noite chegar, sinto teu cheiro pelo. Divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou a música nova, a primeira música da carreira solo de Joel Macalipso, Ai Coração. O Flavinho divulga não é só os grandes nomes, não. Ele divulga quem está começando também. Porque a Joelma, antes de ficar famosa, ela começou um dia e certamente precisou da divulgação. E agora que ela está precisando de novo, né? Que ela está numa incerteza danada, veja como é a vida do artista, né? Famoso era a banda Calypso. a Joel mais o Chimbinha vão testar agora se eles são famosos também ou se era a banda Calypso, né? Eles não têm certeza de nada, os dois estão assim, torando a agulha que não passa nem um caroço de abacate, né? Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais. No próximo bloco, Eliane Samuel, André e Adriano e Mato Grosso e Matias. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, meu amigo, o trem tá feio, né? Você já fez o que você podia fazer para economizar, mas o dinheiro não tá dando. Mas tem uma providência que você não tomou ainda que você pode tomar. É você trocar as lâmpadas da sua casa, que são essas lâmpadas fluorescentes que já foram econômicas, hoje não são mais, né? Você trocar pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, que são as primeiras a receber o selo do Inmetro. Porque tem lâmpada LED e tem lâmpada LED, né? Tem umas lâmpadas LED aí que você leva, dura um mês, dois meses, começa a piscar e apaga. A da Wellmax não, você tem 5 anos de garantia. Ela tem um númerozinho de identificação, queimou, é só trocar, viu? E ninguém dá 5 anos de garantia se não souber o que está fazendo, né? E as lâmpadas da Wellmax foram as primeiras do Brasil a receberem a certificação do Inmetro. Produtos garantidos, procedência, origem, tudo que precisa provar, provou para o Inmetro para que você possa fazer uma compra com tranquilidade. E a novidade que eu tenho é que dentro de poucos dias, dentro de uns 30 dias, você vai poder comprar as lâmpadas da Wellmax pela internet, no meu site, no e-commerce do Cleiton Aguiar, viu? Porque tem muitas lojas que ainda não compraram para oferecer para você, né? E eu preciso, não posso deixar você gastando mais se você pode gastar menos. Já que os lojistas, né, estão demorando a comprar para revender para você, nós vamos queimar essa etapa, eu não queria não. Mas já que está demorando até essas compras, eu vou vender direto para você, né? É só se aguardar um minutinho. Agora, o lojista inteligente que quiser oferecer a melhor lâmpada LED do Brasil, é só ligar 61998136601, porque a Wellmax não tem vendedor. Ela só vende dessa maneira. Você liga para mim, eu pego o seu telefone, a Daniela vai ligar para você direto da fábrica, sem intermediário, você vai comprar a melhor lâmpada LED do Brasil para oferecer o melhor para a sua clientela, porque a sua clientela merece o melhor. 61998136601. Os meninos do Brasil, os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E beba a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. É Essa é animada, no pique do carnaval, Eliane Samuel, do Ivan Medeiros, do Eduardo Gomes, do Renato Barros. Aqui mora a gente, pro Rafael Risato, de São Paulo, capital. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook. Rafael, seja muito bem-vindo, um abração para você. André e Adriano, a giripoca vai piar. Na giripoca vai piar para Silvia Santos, de São Paulo. A Silvia trabalhou comigo lá na TV Brasil Central, no programa Revista Sertanejas. Muito tempo que eu não vi a Silvia, né? Mais de 16 anos que eu não vi a Silvia. O bom da internet é isso. Hoje ela apareceu, está morando em Campinas, no estado de São Paulo, né? E ouve a gente lá pela emissora local que transmite o nosso programa lá, e agora fez contato de novo comigo e está fazendo parte do nosso Facebook. Silvia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A internet é um trem bom demais da conta. Bom, agora eu vou dar uma pausa, trazer uma música mais sossegada, né? Porque você já se agitou muito no carnaval, você tomar um fôlego. Eu vou trazer o Mato Grosso e Matias, Você Sempre Será. Quando a lua tentar me encontrar, diga a ela que eu me perdi na neblina que cobre o mar, mas me deixa te ver partir. Um instante, um olhar e o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Sinto a calma em volta de mim, o teu vento vem me perturbar, me envolve, me leva daqui, me afoga de novo no mar. Um instante, um olhar e o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Me perco nos seus olhos e mergulho sem pensar. Me voltarei. Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será. Mato Grosso e Matias, você sempre será, para os meus amigos da 93 FM de Itabira, nas Minas Gerais, minha mais nova amiga do Facebook. Sejam todos bem-vindos, sucesso para vocês, viu? No próximo bloco, a dica do programa de hoje: brinque com alegria, cuidado com os excessos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu agora, a dica de hoje, eu vou chover no molhado. Não adianta nada porque o povo não escuta, mas a minha obrigação é falar, né? A gente chega no carnaval, tem gente que sabe brincar o carnaval com muita alegria, sai de casa com disposição para isso, para brincar com alegria, sem excesso, mas tem gente que sai para arrumar confusão, para encher a cara de cachaça, né? Então a minha sugestão é o seguinte, gente, brinquem com alegria. Eu me lembro muito bem, o meu saudoso e querido pai, minha saudosa e querida mãe, meus saudosos e queridos tios João Mirotti e tia Lili, eles tinham o carnaval lá do Clube Recreativo de Coromandel, e eles subiam. Eu me lembro, meu pai levava um saco de confete de um lado, um saco de serpentina do outro. Naquele tempo era permitido o lança-perfume, aquele lança-perfume grande, amarelo, da Ródia, e um litro de uísque. E eles subiam, iam pro carnaval, se divertiam, era um carnaval tranquilo, sossegado, né? E você pode fazer o seu carnaval assim também. Agora, uma coisa que é um problema, chega a ser um problema de saúde pública. No carnaval, as pessoas que já são mais descuidadas, no carnaval é que descuida mesmo, né? Gente séria vai pra Salvador, vai pra Recife, vai não sei pra onde, longe do namorado, longe do marido, longe de casa, longe de tudo, e chega lá, se transforma em outra pessoa, enche a cara e tal, e vai pro fuco-fuco desprevenido, se sujeitando a uma doença sexualmente transmissível, e pior do que isso, a engravidar. Os filhos, nós estamos agora em fevereiro, em novembro vai nascer menino em tudo quanto é lugar do Brasil, os filhos do carnaval, filhos de pais e mães irresponsáveis, crianças que vão ficar por aí sem eira nem beira, né? E que são frutos da irresponsabilidade, da falta de atenção. Então, a minha opinião, não vou dar conselho não, porque o pessoal disse que o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Como eu não posso vender, eu vou dar a minha opinião. Brinque, divirta-se, vai pro fuco-fuco, que o trem é bom demais, mas encapa o trem, pelo amor de Deus, viu? Os filhos do carnaval nascem em novembro e eu não quero ser padrinho de ninguém. Essa aqui é uma das maiores cantoras de todos os tempos, a rainha das marchas ranchos. Ela teve uma briga, ela foi casada com Erivelto Martins, que era um grande compositor, e eles começaram a fazer briga, um esculhambando o outro, quando eles se separaram. E aí, essa aqui foi um pedido para parar a briga, né? Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. Alva de Oliveira, Bandeira Branca, para o meu amigo José Carlos Hellman, lá de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, da Guamirim FM, onde o nosso programa é transmitido. Zé Carlos, um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes da Guamirim FM, em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul. Tchê! Essa aqui é um clássico da música de carnaval, a Banda das Margaridas, Nós, os Carecas. Banda das Margaridas, nós os carecas, para Angeline Scalia, minha prima de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Angeline, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Angeline é filha da minha prima Ieda, né? Que é neta da minha tia Marinha e do tio Mauro também. Gente da melhor qualidade mora aqui em Brasília. Essa aqui fez um sucesso danado. Banda Carrapicho, Tique Tique Taque. Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique tique tique tique tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de Dora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de Dora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrindo o nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrindo o nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Banda Carrapicho, Tique Tique Tac. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Infelizmente, eu já sei o que vai acontecer no carnaval. Depois o carnaval começa hoje, em alguns lugares já começou, e vai terminar na terça-feira, o povo volta para casa na quarta-feira. E eu já estou vendo o William Bonner falar assim no Jornal Nacional: tantas dezenas de mortes neste carnaval. Vai morrer gente, muita gente, pelas estradas do Brasil. Fruto da irresponsabilidade, da cachaçada, da má qualidade das nossas estradas, uma série de coisas, mas a pior de todas é a irresponsabilidade, né, das pessoas que bebem e saem dirigindo. Então eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer, é só pedindo a Deus mesmo, não tem jeito, né, para trazer um salmo, que daqui a pouquinho eu vou falar o nome, e eu quero aproveitar para dedicar a todos os aniversariantes dessa sexta, sábado e domingo,

e certamente morrerei em paz. Relembrando Goiá, Itaporanga e Tararé, sonhar de novo para Marielle Frutuoso Ribeiro, minha conterrânea do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vinda, viu, Marielle? Um beijão para você. A frase irretocável do programa de hoje é uma verdade irrefutável. Se quiser mudar o mundo, faça enquanto estiver solteiro. Depois de casado, você não vai conseguir nem mudar o canal da sua televisão. Se quiser mudar o mundo, faça quando estiver solteiro. Depois de casado, você não vai conseguir nem mudar o canal da sua televisão. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Fernando Souza e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode acompanhar também na televisão. Todo domingo às 10 horas da noite eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão. Você pode me acompanhar pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, o canal C1 das Parabólicas, direto em tempo real no site rbtv.com.br. Todo domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, a rede de televisão que mais cresce. Nós já somos a quinta rede do Brasil. Abraçando os meus amigos de Gramado dos Loureiros, no Rio Grande do Sul, onde o nosso programa vai ao ar pela Aliança FM. Um abraço para o meu amigo Anderson, ele é que me informou, né, me passou essa informação, e o pessoal lá de Gramado dos Loureiros, no Rio Grande do Sul, né, que é uma pequena cidade, segundo o IBGE, de cerca de 3 mil habitantes, né, que recebe, por intermédio da Aliança FM, o programa Cleiton Aguiar, todos os dias. Anderson, um abraço para você e para todos os meus amigos da Aliança FM, principalmente os ouvintes de Gramado dos Loureiros, no Rio Grande do Sul. Tchê. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Fernando Souza e Matheus, porque eu curto modão. O corpo dela é perfeito, de dar inveja em modelo. Melhor que atriz de novela, ouça, cê não tá entendendo. Mas não sei te dizer como isso acontecia. Você não vai entender porque o nosso santo não batia. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, um chutão na costela. Na terceira pinga nem lembrei mais dela. Mandei pastar na casa dos seus pais. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo e Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, um chutão na costela. Na terceira pinga nem lembrei mais dela. Mandei passar na casa dos seus pais. Ela é perfeito, cara inveja em modelo. Melhor que atriz de novela, moça, cê não tá entendendo. Mas não sei te dizer como isso acontecia. Você não vai entender porque o nosso santo não batia. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, um chutão na costela. Na terceira pinga nem lembrei mais dela. Mandei pastar na casa dos seus pais. fã de Zezé de Camargo e Chitão. Porto milionário, um Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, um chutão na costela. Na terceira pinga, nem lembrei mais dela. Mandei pastar na casa do seus pais. Sai pra lá, tem! A discoteca do Cleitão apresentou pela primeira vez para o Brasil e o mundo Fernando Souza e Matheus, Porque Eu Curto Modão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Essa aqui é um sucesso nos carnavais da Bahia, né? Já virou um clássico também. Cheiro de amor vai sacudir, vai abalar. Vai sacudir. Oh,